Ghost Top 3, bom dia. Deixa eu estar no bom dia, Alfa Charlie. São 3399, bom dia, informação Guarulhos. Corrigindo, conseguimos para Guarulhos, nível 340, estou falando da pista no zero da curva direita. Subindo em São João, no Leda Motiva, após Motiva, após o número zero, para o Brasileiro, Sabatá e Sá de Arrota do Plano. Adiciona 5136, contra o Salvador, 120, decimal 8. Aciona 5141, controle Salvador, 120, decimal 8. Autorização 360, segunda cabeceira aberta, ainda curva direita. São Bruno, Meda Motiva, apertura 10, Cubase, apertura 16. Alocado 5141 e 1208, será o controle, Ocean Air. Correto, Ocean Air 67, sempre chama o tempo para o estacionamento. isso mesmo. Espera. Thank you.

3399, decolou 0208. 308, obrigado. Salvador, bom dia, o 3399, decolou. 399, vamos para a torre da área Golar, em submontanha 340 após 2000, Leda. Submontanha 340 após 2000, vou Leda, até 3399. Controlando até 3399, desvio esquerda rosa pro sul, 5 milhas de informações. Teste para livre desvio, informa por Ileda, regressão a 3399. Informa lá, por Ileda. Bom dia, o Bravo ainda é uma fase 3, posição 2 ao meu. Estou de levante de bom granado para a posição 05 do Pajão. Bravo, você é do Brasil, para ingresso, para instrução. É bom, será para ingresso, Bravo ainda. 2911 é 11, 1911 é bom. Ao 3 horas. 3961, autorizado em linha auricular no sistema 0, junto no nível de grau 79. Eu chamo o centro de cifra 251, na altura 28, decimal 35. 251, informação Bravo, confere, para Guarulhos, autorizado no vídeo 1360, no qual é no texto no zero com primeira curva à direita, subida São João 1, mesa mótima. Aciona 5146, controle 120, decimal 8. Bom dia. Tente do término, frequência livre, bom dia. 0 6 5 acionado, solicito prioridade. Nossa, eu acho que não está aqui. No centro Recife, 251, Altena 28, Decimal 35. 251, Altena 28, 35, 961, pode ser. Tânia 05, se liga no táxi direito via Taxi Índio.